7, bicha, meu irmão. Bocada forte, desde 99 no mesmo endereço. Cada forte com o nosso serão, surge mais um guerreiro. Ex-campo negro, cabo de guerreiro. Microfone na mão, fazendo o meu papel. Forjado em aço frio, como se faz na Embel. Desacreditado, ofendido, esquecido. Nascido do cerrado, do gueto e ainda vivo. Aqui com os aliados, fazendo som de resposta. Puxa minha polinha, véi, é nada consta. Pela fé, pela boa conscientização. Respeito e atitude, politização. Somos pelo país, o nosso trem não para. Se diz que é atitude, então vai, bota a cara. Não temo, não temo e não tremo. Tô de pé, moleque doido, tá aí, homem de fé. A voz ainda sai, a mão pode escrever. Não imagino que esse velho ainda pode fazer. 1999. Profundas que as feitas por uma navalha. Nossa fortaleza foi salvar e sair em nossas entranhas. Pra nós você nunca passará de um grande canalha. Orbalho, olhe pra mim. Veja se consegue me encarar e ser assim. Sinto uma inveja ao inverso de você. Não poder ser como a gente, isso é bom. Então não tente. Uma, você não vai conseguir. Mesmo que se ajoelhe, essa para inserir na sua mente indigente que ninguém quer ser o dono. Pare pelos seus atos, safado e corra da abandona. Nós nunca teremos medo de você. E se disser ser brutal, ele nunca vai se fuder. Pra acabar com a sua raça, da minha voz só uso um tom. Cadeia pra mim é hotel. A polícia é legação. Hoje julgamos pela aparência, sim pelos fatos, seus atos. Imundos e sensatos. Quando eu inútil por todo o seu diabo. Nossa, 1999. Não se esqueça, você cagou o pau, se arrumou pra cabeça. Você poderia ser tudo o que quisesse, mas tanta coisa escolheu, será vergonha da espécie. Não peça que a gente se cale, te adule e embale, pois nem nossa piedade tu vale. Tô ligado que você agora anda armado, se acha pau e portal, mas você tá errado em cada parada que faz. Todas elas erradas e que ninguém aprova. Bocada forte.com.br 1999. Não voltaremos atrás. Já tentamos muito parecer com você, mas graças a Deus nunca conseguimos ser. Safados, bandos, marginais e morais. Somos câmbio negro, verdadeiros animais. Se tu tá fugindo, velho, eu quero é mais. Eu quero mais é te ver morto, mas não vou te matar. Tu já tá morto, tem uma data, só não soube deitar. Eu queria te matar, mas você suicidou antes. O medo se matou, virou um cadáver ambulante. Comprou um 38 e tá no nosso vácuo. Tentou de todas as formas, nos jogar no buraco. Se julga o poderoso, o empunhar o oitão. Mas forte é meu pai algum. A sua sina é triste, não sabe o que é ser gente. Indigente, pilantra, ainda se faz inocente. Paga sozinho na terra, somente com a solidão. Então, sofre bem mais que um cão, só você sabe. Que a razão da nossa indiferença é sua inconsciência, putão. Não queremos dizer com isso que nós não erramos. Pelo contrário, várias Bocada forte.com.br desde 99 no mesmo endereço. Ilusão, essa coisa que um dia você se regenere. Pare, se regenere, se torne um bom cidadão. Você se acha bonito, chamar a atenção. Entrando em parada errada, sendo. E ainda se acha certo de todos os mais espertos, coitado. Novamente errado, persiste no mesmo engano. Mas faço tudo que você é o meu filho de um ano. O juízo final está perto de ser certo. Cada um será julgado, o inocente ou culpado, certo ou errado. E o errado não será culpado, castigado. Será todo aquele que não age certo, então fique esperto. Você foi julgado no júri da rua. Traiu o movimento e a culpa é sua. Agora aguente as consequências da sua sentença. canto negro é quem fala nesse momento. Vai ser sempre fudido, traído pelos seus amigos, se ainda tiver algum. Em lugar de ser querido, banido de nossas vidas, até que nossas culpas por Deus sejam ditas. Até que os sinos dobrem, o céu se ilumine e os mortos se levantem. Você está condenado a ser desprezado a partir desse instante. Vai vagar pela terra como um eterno cadáver ambulante. É do negro! Vamos, negro! Não voltaremos atrás! Meu nome é Arca do negro! Vamos, negro! Não voltaremos atrás! Ora, essa aqui tinha que tocar na posse do Lula lá. Isso aqui é o hino nacional. 1999. Bocadaforte.com.br. Desde 99 no mesmo endereço. Bocadaforte.com.br. Desde 99 no mesmo endereço. É pior que o fel, já pago de engolir o sal. Só por ser preto, isso é fato. O valor da própria cor não se aprende em faculdades ou colégios. E ser negro nunca foi um defeito. Será sempre um privilégio. O privilégio de pertencer a uma raça. E com o próprio sangue construir o Brasil. Subraça, assim é como nos chamam aqueles que não respeitam as caras dos filhos, dos pais, dos ancestrais deles. Não sabem que seu bisavô, como eu, era escuro. E obscuro será seu futuro, se não agir direito. Talvez ser encontrado em um esgoto da Ceilândia com 3 tiros no peito. O poder se tem na realidade é foda. Não dê um bote maldado se não canta de moda. Fica esperto, racista, se liga na vida. Somos animadeiros, se foda quem não acredita. Subraça, subraça. Bocadaforte.com.br. Desde 99 no mesmo endereço. Na guitarra, Ralph Sardella. Na baixaria, Moisés Pacífico. Na bateria, Denis Armas. Nos toca-discos, DJ Beatles. Nos vocais, X Cando Negro. sub-raça. Puta que pariu, sub-raça, sub-raça. Pode melhorar, sub-raça, sub-raça. Tá quase bom. Sub-raça, sub-raça. É isso aí, é isso aí. Sub-raça, sub-raça. Caralho, vocês são foda. 1999. Bocadaforte.com.br. Desde 99 no mesmo endereço. Vamos encerrar. Quero vocês comigo. Sub-raça, sub-raça. Puta que pariu, sub-raça, sub-raça. Mais uma vez, meus irmãos, sub-raça, sub-raça. Puta que pariu, sub-raça, sub-raça, sub-raça. É a puta que pariu. Bocadaforte.com.br. Desde 99 no mesmo endereço.